Vamos ler Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Ó, estava falando sobre isso. O Senhor o livrará no dia do mal. Amém? Quando você ajuda uma pessoa menor do que você, menor eu não digo de tamanho, menor eu digo em condições, Deus livra você de alguma calamidade. Quem é o homem que foi considerado o maior ser filantrópico da nossa geração? Quem sabe? Vamos ver quem lê, quem assiste notícias. Deixa eu te ensinar algo. A única coisa que te ajuda amanhã é o ensino novo que você recebe hoje. Segunda-feira é para treinar, treinamento é confronto. Se você sua no treinamento, você não sangra no campo de batalha. Muhammad Ali disse: eu odeio o tempo da academia, mas sofro para viver o resto da vida como um campeão. Quem faz aquilo que odeia, conquista aquilo que ama. Amém? Não vou repetir, depois você compra o CD. Onde é que eu parei? Qual é o maior ser filantrópico desta dinastia, desta geração? Quem sabe? Quem? Bill Gates. O homem que já foi e ainda é o homem mais rico do mundo, é o homem que mais investe em ajudar o pobre. E não é crente, mas ele sabe que quem ajuda pobre recebe favor de Deus. Quando alguém te parar na sinaleira, te parar no mercado, não feche, dê. Vai me fazer falta, não faz falta quando você dá. Nada que você dá faz falta para você. Porque Cristo diz, quem dá, recebe. Dar é o início do receber. Amém? Os nossos gaúchos precisamos ser libertos do espírito de sovinês, de sovinice. Quantos recebem? Versículo 2. O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu, Senhor, não entregará a vontade dos seus inimigos. Aqui está dizendo que quem ajuda o menos favorecido terá vitória sobre os inimigos. Quantos aqui tem crises? Todo mundo. Quantos aqui tem problemas? Todo mundo. Quem não levanta a mão é porque tem tanto problema que está tão pesado que não consegue mais levantar a mão. Deixa eu te dizer algo. Existem inimigos terríveis contra vocês. E a única forma de vocês vencerem esses inimigos é sendo amigos de Deus. Escreva isso e posta no Twitter, porque depois eu dou RT, vai para mais 150 mil. A única forma de você vencer o seu inimigo é você sendo amigo de Deus. Levante a mão direita para o céu e repita comigo. Música agora, filho. Música alta, alta. Pode ser o teclado, porque senão dá reverb de vozes. Repita comigo. Senhor, hoje é segunda. Me faça teu amigo. Uau! Para vencer. Diga, para vencer. Os meus inimigos, eu preciso ser amigo de Deus. Dê um aplauso grande para Yeshua. My God, segunda-feira é violenta. Eu postei no Twitter hoje. Amo segunda-feira porque é a noite de falar em mistérios com líderes incomuns. Segunda-feira é a noite mais importante desse ministério. Segunda-feira são 2, 3 horas de revelação. Os 100 maiores líderes desta geração disseram que o segredo para ser alguém incomum, alguém importante, alguém feliz, alguém que tenha dinheiro, é uma frase. Uma frase pode mudar o resto da sua vida. Uma frase pode mudar o resto do seu destino. Amém? Salmos 41, 13, eu dei o segredo. O judeu no dia do seu aniversário lê o salmo que celebra aquela data. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu lhe amassarias a cama na sua doença, ou seja, quem oferta, Deus consola em todos os tempos. Disse eu da minha parte, Senhor, compadece-te de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, perecerá o seu nome. Os teus inimigos estão sempre querendo o teu mal. Quem é o teu inimigo? Pergunte, quem é o meu inimigo? Mais forte, quem é o meu inimigo? O teu inimigo é todo aquele que não sonha o teu sonho. Se não sonha o teu sonho, não adianta ser pai, não adianta ser mãe, não adianta ser esposa, não adianta ser filho, não adianta ser vizinho, empregado, patrão, chefe. É teu inimigo. A Bíblia diz que teu amigo é aquele que sonha o teu sonho. Por quê? Porque o dia que você nasce, Deus dá um sonho para você ser um revolucionário na sua geração. Fone. Eu vou todos os anos em Jerusalém. Jesus Cristo pregava nas montanhas, diz a palavra. Por que que ele pregava nas montanhas? Não diz o contexto, mas a história diz que ele pregava num monte, sempre a favor do vento. Ele tinha algo mais poderoso que o microfone, ele tinha a lei da natureza a favor dele. Quando ele falava, o vento levava a voz dele para todos os corações. E o Espírito Santo faz isso por nós hoje. Mas eu me preocupo que você ouça bem. Por isso que nós vamos comprar aparelhos todos novos, microfones, tudo novo, caixa de som. Nós vamos isolar, estou aqui, começamos já hoje o projeto para terminar o isolamento lá em cima. Terminando o isolamento, já podemos colocar as cortinas ou uma decoração mais moderna, tipo Hilson da Austrália, para fazer algo poderoso aqui, porque é templo de Deus. Repita comigo: aquilo que eu faço, mais forte, aquilo que eu faço pela casa de Deus, é aquilo que Deus faz pela minha casa. Dá um aplauso grande para Jesus. Deixa eu ver, quantos têm um problema grande na sua casa aqui? Levante a mão. Quem não tem um problema grande na casa é um extraterrestre. Apóstolo, o senhor tem? Eu não tenho um, filho, eu tenho um. Eu tenho dezenas, milhares. Quem aqui tem um problema na família? Todo mundo tem. Você quer resolver isso hoje? Então repita comigo, a Bíblia diz: filhos, um parêntese, eu tenho minha vida, graças a Deus, resolvida, minha mente é curada, tenho êxito em tudo aquilo que eu toco, humildemente testemunhando. A minha paixão hoje é conhecer a Deus e ajudar o ser humano. Porque foi isso que Cristo fez. Aquilo que você faz por um ser humano determina aquilo que Deus faz por você. Eu não tenho intenção nenhuma de usar duplicidade, dubiabilidade, ou versatilidade, ou cumplicidade, ou eloquência para convencer você a fazer alguma coisa. O meu desejo é que você resolva a sua vida. O meu desejo é que você seja feliz. O meu desejo é que você vença quem quer vencer você. O inimigo não merece vencer você. Então, quem tem problema na família? Quem tem problema em casa? Agora repita comigo: Senhor, a Bíblia diz que aquilo que eu faço pela tua casa, aquilo que eu faço pela tua família, determina aquilo que o Senhor fará por mim. Então, hoje, eu posso mudar o relatório da minha família, em nome de Jesus. Dê um aplauso para o Senhor. Amém, filhos. Salmos 41, versículo 5: os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver, me diz falsidades, no seu coração amontou a maldade, e quando ele sai, é disso que fala. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim maquinam o mal, dizendo: alguma coisa ruim se lhe apega, e agora está deitado e não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, olha só isso aqui, olha o versículo 49. Deixa eu fazer um parênteses no versículo 8. Deixa eu fazer um parênteses. O teu inimigo quer te derrubar e não quer que você se levante. Quem é o seu inimigo? Quem não sonha com você. Isso são princípios eternos. Ninguém muda isso, porque Deus não deixa ninguém mudar aquilo que Ele estabeleceu. E todos os dias tem inimigos contra ti. Todos os dias tem pessoas querendo o teu mal. Todos os dias. Mas você pode vencer a cada um deles no nome de Jesus. Agora olha o versículo 9 da data do meu aniversário, 41. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Agora você vai dizer que os sábios não são sábios? Estou falando de sábios, porque sabedoria é a coroa de todas as coisas, sabedoria é o principal nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele era sabedoria de Deus e estava com Deus antes da criação do mundo. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Por isso que eu tenho poucos amigos íntimos. Por isso que eu estou sempre de olho neles. Tinha muitos amigos íntimos que comiam comigo. Eu pagava a janta deles quase todos os dias. Eu pagava a gasolina deles. Eu pagava o vale transporte deles. Pagava a roupa deles. Pagava os médicos deles. Pagava o que eles comiam. Pagava até a casa deles. E simplesmente eles levantaram contra mim. Só que existe uma coisa. Quando o tempo da profecia chega, os teus amigos que se tornam inimigos e os teus inimigos caem e Deus te levanta. Vire para alguém e diz: é tempo de Deus te levantar. Versículo 10: mas tu, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes retribua. Amém? Ser evangélico não anula a tua coragem. Você tem que saber de uma coisa: você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para ser um derrotado. Vou ler aqui, se der tempo. Quando você entra na terra da promessa, não é acabou. O maior perigo não é quando você tomou 1-0. O maior perigo é quando você faz 2-1. O maior perigo é o contra-ataque do inimigo contra você. Alguns dizem que o fracasso não é o problema, o problema é o sucesso. Porque o fracasso qualquer um administra, mas com sucesso nem todos têm maturidade para conviver. Então, onde nós entramos na terra da promessa? Só que a Bíblia diz, daqui a pouco eu vou ler, que na terra da promessa tem o quê? 7 inimigos piores. Hoje eu vou dar para você o mais profundo ensino para você vencer esses inimigos. E eu creio que um só de vocês vai fazer a diferença. Ayrton Senna, a história diz que nenhum campeão se torna vencedor sem ser obstinado. Repita comigo: para vencer eu tenho que ser obstinado. Ayrton Senna disse: essa história de vencer não importa, só competir importa é demagogia. Você nasceu para vencer. Só que para vencer tem que derrotar inimigos. Quando Cristo diz: aquele que vencer vai entrar no céu, ele está dizendo: tem inimigos contra você. Pessoa que vem dizendo: isso não presta para nada. Você tem que ser obstinado por ser feliz. Você tem que ser obstinado para realizar sonhos. Você tem que ser obstinado para ser o patrão do seu patrão. Poucos entendem isso. Você tem que ser obstinado por querer coisas maiores. A sua mente tem que ser obstinada por vencer. A sua mente, por quê? Porque toda revolução, a Bíblia diz que a revelação de Deus começa na sua mente. Porque é na mente que é inteligível. Seu coração não, seu coração só presta para uma coisa: para bombar sangue e para purificar sangue. Seu coração é um órgão como outra coisa qualquer. E alguns dos órgãos nem funcionam mais, diz que está amarrado. Quem tem sabedoria, entenda. Quem não tem sabedoria, receba hoje aqui em nome de Jesus. Amém? Você tem que ser obstinado por vencer os seus inimigos. Então Deus diz assim: ó, mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu envergonhe os meus adversários. Quantos recebem? Amém? Versículo 11: por isso conheço eu que te deleitas em mim, por não triunfar de mim o meu inimigo. Uau! Quantos entenderam? Deus só se alegra quando você vence os seus adversários. Deus não tem prazer quando você é derrotado. Deus não tem prazer quando o adultério derrota você. Deus não tem prazer quando o divórcio derrota você. Deus não tem prazer quando a dívida derrota você. Deus não tem prazer quando a fofoca derrota você. Deus não tem prazer quando a doença derrota você. Deus não tem prazer quando o desânimo derrota você. Deus não tem prazer quando a divisão derrota você. Deus só tem prazer quando você submete todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Dá um aplauso para Jesus, porque isso é violento, em nome de Jesus. Versículo 11, 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Quantos podem dizer amém? Deus vai fazer algo grande por você hoje aqui. Deus vai invadir a sua vida. Amém. Deus vai fazer algo absurdo por você. Deus vai fazer algo extraordinário por você. Deus vai fazer algo violento por você. Deus vai fazer algo explosivo por você. Quando Deus entra na vida de alguém, Deus muda completamente o relatório da vida desta pessoa. Deus não é um ser humano comum, Deus não é um ser humano normal, Deus não é um ser humano natural, Deus não é um ser humano que pode medir-se segundo a mentalidade humana. Deus, quando Ele unge alguém, é como Jesus Cristo, onde passa, milagres acontecem. Diga assim para alguém: milagres estão vindo para você. Quantos recebem? Impressionante a presença de Deus. Você já entendeu pelos salmos, você já entendeu pela dificuldade da sua vida diária, que tudo na sua vida é uma guerra. Você quer anotar ou vai comprar o CD? Primeira coisa que você tem que entender: você deve saber, o conflito com os inimigos dos seus sonhos é inevitável. Uau! Eu fico pirado com isso, eu digo uau 10 vezes. Quantos aqui têm sonhos? O conflito com o adversário dos teus sonhos é inevitável. Por isso que poucos conseguem sucesso, porque a maioria é covarde. A maioria diz: o inimigo é grande demais para mim. A maioria diz: eu não posso resolver esse problema. A maioria prefere se entupir de remédio, apagar a luz, ficar dentro de um quarto e dizer: estou deprê, está amarrado. Quantos aqui têm sonhos? Ouça essa sabedoria: o confronto com os inimigos do teu sonho é inevitável. E eu estou aqui nessa noite para te treinar para vencer esse cara. Eu estou aqui nessa noite para te dar frases que vão vencer esses demônios. Diga: eu recebo. Então abra comigo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Deuteronômio 7:1. Quem não veio ontem e quem veio ontem, ouça. Ontem eu falei que quando terminou o 365 dias, como é que você diria? Aí é ruim. Só o apóstolo Marcos sabe. Quando terminou o 365 dias do 40º ano de Israel na prova, quando ele fez a data do primeiro dia do 41 anos, foi quando ele entrou na promessa. Amém? E nós falamos aleluia. Só que nós vamos ver em Deuteronômio 7:1, que faz parte do contexto, que quando você entra no cumprimento da sua profecia, é onde estão os maiores inimigos. Vamos ver Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, até os perizeus, até os pereba todos estavam lá. Os perizeus, os heveus, os jebuseus. Vocês viram que tudo termina com eus? Significa eu e você. Significa que eu e você, os eus, precisam ser atados. Nós precisamos atar, vencer o nosso ego. Quem ouviu falar de Mary Kay? Uma das mulheres mais ricas do mundo. Já de saudosa memória. Do nada ela se levanta e produz milionárias no mundo todo através de venda de cosméticos. É assim que se fala? É, como eu não entendo, falei um S a mais. Cosméticos. É maquiagem ou maquilagem? Não é maquilagem? Os dois. Isso. Os dois. Ela se levanta do zero. Toma o planeta. Enriquece multidões. Se torna uma fazedora ou feitora de história. Morre. E o seu sonho continua enriquecendo pessoas. Quando entrevistaram ela, ela disse: eu estou na meia-idade, tenho varizes, não posso mais vagabundear. Preciso produzir diariamente. Chega um tempo na sua vida que você não pode mais simplesmente vir no culto. Chega um tempo na sua vida que você não pode mais simplesmente bater cartão. Chega um tempo na sua vida que você não pode mais simplesmente dizer para o seu cônjuge: eu te amo. Chega um tempo na sua vida que você precisa decidir ter sucesso. Porque ouça isso, a Bíblia diz que nenhum ser humano nasceu para fracassar. Só o desânimo é que diz que você tem que fracassar. Só quem desiste é que fracassa. Se você não desistir, tenha certeza, em algum momento você vai acertar. Amém? Deuteronômio 7:1. São pagar o preço, amarrar o eu, e diz que são o quê? Sete nações mais numerosas e mais poderosas do que você. Por isso que quando você entra na terra da promessa, tem sete gigantes maiores do que você. Pode ser o gigante do trauma de infância. Pode ser o gigante de um vício. Você não consegue deixar de fazer tal coisa. Pode ser um gigante do medo. Pode ser um gigante do sono. Mas sempre tem um gigante querendo impedir você de ser feliz. Mas a boa notícia é, por que eu sempre uso essa frase? Porque o evangelho no grego é boa notícia. E no grego dos sábios não é só boa notícia. Boa notícia é para os teólogos. No grego dos sábios é boas notícias para te fazer mais do que vencedor. Quando Cristo disse o evangelho, quando Paulo disse o evangelho, quando eles falaram boas novas no grego koiné, eles estavam dizendo boas notícias diárias para treinar pessoas que sonham em ser mais do que vencedores. Cristo não tem aliança com acomodado. Cristo não tem aliança com covarde. Cristo não tem aliança com pessoas que não querem pagar o preço. No momento que você decide ser feliz, você tem que trabalhar noite e dia por isso. Por isso que ontem nós vimos que eram o quê? Sete frutos na terra. Porque quando você entrou na terra, você saiu do faraó, você venceu a escravidão do Egito, você atravessou 40 anos no deserto, você entrou no 41º ano, e aí quando as bênçãos vêm, os inimigos se levantam. A Bíblia diz que Deus ungiu a Davi. E logo depois diz que Saul perseguiu a Davi. Repita comigo sempre: que Deus me ungir, Satanás vai me perseguir. Repita assim comigo sempre: que Deus me der uma coisa boa, o diabo vai querer me dar uma coisa ruim. Grite assim: está amarrado em nome de Jesus. Pronto, já acabou com o capeta, em nome de Jesus. Lembra daquela banda antiga? Na casa do Senhor não existe Satanás. Amém? Você é casa do Senhor, Satanás não pode estar na sua vida. Cada um daqueles ensinos de ontem te dá um poder e uma revelação para vencer cada uma dessas nações. A Bíblia diz em Provérbios que a sua derrota é por não valorizar o ensino. Silas Malafaia, referencial na nossa nação contemporânea, fez uma pergunta no Twitter nesta semana: alguma coisa pode destruir o povo de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Oséias, os profetas, a Bíblia diz que a falta de conhecimento te destrói. A única coisa que te destrói é a falta de conhecimento. Se você não conhece que na farmácia tem Doril, você morre de dor de cabeça. E no entanto, dá 10 centavos, não, agora está mais caro. Compra um Doril e a dor sumiu. Se você não descobre que a Bíblia tem o poder de Deus para você, você é um escravo. Mas se você recebe, meu Deus, eu não sei contar vocês, eu sou louco. A única coisa que me tira da busca incessante é o amor da minha esposa e o amor do meu filho. E o amor por vocês, é claro. A única coisa que me faz sair do lugar secreto, eu emagreci 40 quilos buscando a palavra de Deus. Você lembra de uma foto antiga minha? Parecia um tatu, não tinha pescoço, não tinha aqui. Era um homem inteiro, quadrado. Aqui não tinha mais nada, era uma papada. E aqui era um calombo, parecia um tatu. Direto, sem pescoço. Buscando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é Deus falando com você. Existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Já extravasou o número dos 6 bilhões. A ciência não publica, a história não publica, porque isso é ruim para eles, os iluminados poderiam perder o controle. Mas nós já temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas sobre o planeta Terra, isso é incrível. Só que desses 7 bilhões de pessoas, são poucos que buscam a Deus. Só que Deus é o Criador de todos eles. É como se você tivesse uma família de 7 filhos e um só buscasse a você. Então quando alguém para orar e para estudar a palavra de Deus, Deus para tudo para ver essa pessoa. Deus para tudo para responder a esta pessoa. Deus para tudo para conversar com esta pessoa. E é inquestionável que Deus está vivo. Versículo 2. O Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terá piedade delas. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Então, vire para alguém e diga, compra o DVD de ontem, porque ele vai te ensinar a vencer os teus 7 inimigos. Quantos podem dar um aplauso para Jesus enquanto eu cuido da saúde? E não é para intervalo não, hoje é dia de família, então não precisa se preocupar. A Bíblia diz que todo ser que respire deve aplaudir ao Senhor. Amém? A Bíblia diz que quando você aplaude o Senhor opera milagres para você. Nós vamos mudar a Porto Alegre. Nós vamos mudar a Novo Hamburgo, a São Leopoldo. Vamos mudar até a praia. Nós vamos mudar todas as cidades deste estado. E daqui a pouco nós vamos dar o Brasil e as nações. Em nome de Jesus. Quantos dizem aleluia? Mas existe uma chave a mais para vencer os 7 inimigos. Estou no contexto de abril. Repita comigo, abril. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, por favor, filho. Isso você não precisa repetir, é só uma instrução para ela. Repita comigo, abril é um mês que Deus decidiu ser o mês da libertação total. Porque todo livre prospera e realiza sonhos. Amém? Então desde o dia 1º de abril, por isso que no dia 1º de abril, o que Satanás estabeleceu? 1º de abril, isso que é o quê? Isso que é o dia do quê? Dia da mentira, dia dos bobos. Por quê? Porque Satanás sabe que quem conhece a verdade é livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Satanás sabe que abril, isso é internacional, isso não é local, isso não é bairrista, isso é mundial. Satanás sabe que conhecereis a verdade, João 8, 32 e 36, e a verdade vos libertará. No mês da libertação ele estabeleceu a mentira, porque aquilo que acontece no primeiro dia é primogênito, é primícia. O que vem na primícia cobre todo o resto. Abril é o mês de nós sermos livres, curados. Coloque a mão sobre o coração e repita comigo, Espírito Santo, eu desejo ir para um lugar onde a cura das minhas emoções seja tão grande que nenhuma ferida do diabo me toque, em nome de Jesus. Dá outro aplauso para o Senhor, pois Ele merece. Está indo bem para a internet? O senhor está acompanhando aí? A voz, a imagem, está tudo indo bem? Vocês podem ser assim, bobagem, é um só. Um só para você, meu filho. A lei da ciência, a lei científica diz que cada ser humano pode verdadeiramente afetar 3 pessoas. E a partir dessas 3 pessoas, ele pode afetar 250 pessoas. E a partir disso, ele pode mudar o mundo. Obrigado, apóstolo. Se um só que está assistindo pela internet receber o fogo, nós podemos contagiar o mundo. E outra coisa, nós estamos fazendo as coisas certas. Quando você faz a coisa certa, pode demorar 25 anos, pode demorar 40 anos. Quando você faz as coisas certas, um dia Deus vai te dar o êxito. E o êxito para nós é o planeta todo vir a Porto Alegre. Diga, eu recebo. Deuteronômio 6, redobre a sua atenção, do 1 ao 12. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Não tem como botar o telão na internet? Ótimo, bota o telão na internet, por favor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó igreja, e atentem os cumprires, para que bem te suceda. O que é bem te suceda? Sucesso. Sucesso. Se alguma pessoa não quer sucesso perto de você, meu filho, fique longe desta pessoa. Primeiro, é uma burra. Segundo, é um ignorante. E terceiro, está endemoniada. Porque não existe ninguém mais bem sucedido do que Deus. A primeira coisa que Deus disse na Bíblia foi: eu vou te dar sucesso. Amém? E muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Falamos sobre isso ontem. Como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, igreja. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quantos dizem aleluia? Aquele é o maior mandamento de todos. Jesus Cristo disse: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te estarão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que que eu acabei de ler ali? No 7, no 8 e no 9? Tu atarás a palavra, tu lerás a palavra, tu ensinarás a palavra, atarás a palavra na testa, colocarás a palavra em todas as aberturas da tua casa, falarás para tua, da palavra sentado, deitado, aos teus filhos. O que que eu acabei de falar? Quem sabe? Repita comigo: lei da repetição. Está aí o princípio da lei da repetição. Deuteronômio 6, versículo 7, 8 e 9. Deus diz: noite e dia, durante todo o ano, fala da palavra, fala, fala, repete, repete, repete, repete, repete, repete, repete. Aquilo que você ouve repetidamente determina aquilo que Deus vai fazer para você. Você não precisa ouvir nada, mas se durante todos os dias, durante o dia todo, ou na maioria, ou na maior parte do dia, você ouvir: eu nasci para o sucesso, eu nasci para o sucesso, eu nasci para o sucesso, eu nasci para o sucesso, eu nasci para o sucesso. Vai chegar um tempo que todos os dias você vai ter sucesso. Faça uma gravação na sua voz mesmo. Hoje é fácil, um telefone e você se autograva. Faça uma gravação: eu nasci para o sucesso, eu nasci para o sucesso. E quando você puder, pegue e coloque no ouvido: eu nasci para o sucesso, eu nasci. A Bíblia diz que isso vai programar o sucesso a teu favor. O problema é que nós não sabemos o que dá certo. Outro problema, nós sabemos o que dá certo, mas não praticamos o que dá certo. Outro problema, nós sabemos o que é certo, nós praticamos o que é certo, mas nós não queremos que vai dar certo. Mas o certo é, nós sabemos o que é certo, nós praticamos o que é certo, e nós cremos que Deus vai fazer dar certo para nós. Diga amém. Aleluia. Eu sinto que essa noite Deus vai levantar gigantes da fé aqui. Eu sinto que Deus trouxe você nessa noite para fazer você um modelo de vencedores. Vire para alguém e diga: eu não sei você, mas sei a mim, eu sou um modelo para vencedores. Dá um aplauso grande para Jesus. Bom, até aí basta. Estamos lendo sobre princípios para vencer todos os inimigos. Quem é um inimigo teu? Quem me diz? Ótimo. E quem é um inimigo em você? Você mesmo. Quem mais? Uma doença. Uma dívida. Um desemprego. Uma coisa que uma vez por semana acontece no teu casamento, que você tem vontade de matar ele ou ela matar você. Vai dizer que isso não acontece. Se isso não acontece com você, parabéns, meu filho. Você é um anjo, você é um querubim. É um querubim. É um semideus. Tem dias que a mulher da tua aliança, ou o homem da tua... Você quer o fígado dele num prato de... Somos seres humanos. Estive com um dos maiores referenciais do Brasil, Marco Feliciano. Um homem que Deus investiu. E teve um tempo que ele sofreu muito. Eu estive com ele no almoço com muitas pessoas importantes nesse estado. E ele disse: sabe por que eu erro tanto? Erro tanto porque eu sou ser humano. O ser humano vai errar. O dia que o ser humano deixar de errar, ele é um querubim. E mesmo assim, ele pode querer tomar o lugar de Deus e virar um Satanás. Mas ele disse: o segredo é, nunca deixe de tentar. Quando der meia-noite, saiba, um novo dia começou. Todo dia que passou foi apagado e você tem uma nova oportunidade de ser feliz. Vire para alguém e diga assim: daqui a pouco, Deus está te dando novas oportunidades de realizar sonhos. Quantos podem dar um aplauso grande para Jesus? Aleluia! Bem forte! Versículo 5. Eu te dou um segredo, oro por você e depois te dou as frases que vão mudar a tua vida hoje. Essas frases fazem parte do terceiro livro. Onde saiu o segundo? Misericórdia, nós temos que orar mais, hein? Estamos lançando um livro por ano. Quando eu fiz 40, lancei um livro. Um ano depois lancei outro. Isso é ruim. Malafaia, Murdoch lançam um livro por semana. Se eles lançam um livro por semana, eu posso lançar um livro a cada 3 dias e meio. Sim ou não? Uma das frases dos rompedores contemporâneos: ninguém disse que não podia ser feito, ele foi lá e fez. Não existe limites para você. O único limite da sua felicidade está aqui dentro. Se você pensa que vai ser infeliz, você é um traste. Se você pensa que não vai prosperar, você é um miserável. Agora, se você pensa que com a graça de Deus você nasceu para mudar o mundo, pode ter certeza, você é o próximo Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai ser o presidente da República. E não precisa perder um dedo, não precisa ser cachaceiro, não precisa ter língua presa e muito menos morrer de câncer. Porque você vai ser treinado por Deus. Quantos dizem aleluia? Amém? Isso é forte. O nosso ex-vice-presidente morreu de câncer. O nosso ex-presidente está condenado a morrer de câncer. O que que você acha que é isso? Quem tem sabedoria, eu não vou me comprometer porque hoje eu sou um homem público. O que você acha que é isso? Agora, está na Bíblia, o mundo me pertence, só governa o mundo quem tiver aliança comigo, o diabo disse. Mas se quem tem pacto com um ladrão governa um país, imagina quem tem pacto com o rei dos reis. Pois bem, Deus quis ter uma aliança contigo, mas você tem que ser corajoso o suficiente para dar glórias a Deus todos os dias e buscá-lo sem cessar. Levante as duas mãos para cima e me dá uma música violenta, por favor, filha. Levante as duas mãos para cima e declare assim comigo: Senhor, eu decido ter pacto contigo. Mais forte: Senhor, eu decido te buscar todos os dias com violência. Com violência. Declare comigo: Senhor, eu decido morrer para mim mesmo e pagar o preço. Diga: e pagar o preço. Diga: e pagar o preço. Diga: e pagar o preço. Diga: e pagar o preço. Pagar o preço. Pagar o preço do jejum, da oração, do clamor, da palavra e do arrependimento. Dê um aplauso mais forte. Dê um grito mais forte. Grite comigo: Satanás, fuja em o nome de Jesus. Levante as duas mãos para cima. Repita assim comigo: os céus me escolheram. Você não entendeu? Mais forte: os céus me escolheram. Eu não posso ser derrotado. Mais forte: eu não posso ser infeliz. Mais forte: eu não posso ficar sem realizar sonhos. Grite em nome de Jesus. Eu estou vendo anjos de Deus descendo em nosso meio. Eu estou vendo os anjos de Deus trocando armaduras de pessoas hoje aqui. A sua armadura já estava velha. A sua armadura já estava desajustada. Eu estou vendo Deus ajustando a armadura de alguém hoje aqui. E mais, eu estou vendo Deus colocando um arco na mão de alguém e flechas na sua mão. Você está autorizado a destruir os inimigos. Se você crê, grite aleluia. Abrace alguém e repita assim comigo: não desista. Os céus te escolheram. Aleluia. Abrace alguém e diga assim: não desista, os céus te escolheram. Amém. Sente um minutinho, por favor. Quantos estão sendo abençoados? Eu gostaria de ter mais tempo. Um dia eu vou ter um tempo de 7 dias com você. De manhã, de tarde e de noite. Nós vamos sair dali tudo pirado, ou nós saímos dali ressuscitando morto. Porque é forte a presença de Deus. O dia que você entender que o céu escolheu você. Sabe por que você nasceu, meu filho? Você não nasceu por causa de um descuido de preservativo ou por causa de um descuido de anticoncepcional. Você não nasceu porque o papai e mamãe decidiram fazer um filhinho lindo. Você nasceu porque o céu disse: vai nascer um revolucionário. Ninguém nasce por desejo humano, eu ensinei ontem. Ninguém nasce por planejamento familiar. A China está louca quando acha que pode planejar famílias. Um homem, uma mulher, um ser humano nasce porque Deus diz: eu preciso de um novo feitor de história. Você nasceu condenado a ser feliz e a ser alguém grande nesse planeta. Por quê? Porque você não nasceu da família Silveira. Você não nasceu da família Rodrigues. Você nasceu da família do Todo-Poderoso. Antes de você estar dos 15 aos 30 anos nos lombos, diz a Bíblia, que o feto, que o esperma, antes de entrar na mulher, ele esteve no homem. A mulher acha que levou o bebê por 9 meses, mas o homem trouxe a vida toda. Sim ou não? De onde é que nasceu o bebê? Da cegonha? Meu filho chegou e disse: eu devo ser mais fiel à minha mãe. Eu disse: por quê? Porque ela me carregou 8 meses, nasceu prematuro. Nascer prematuro não é debilidade de pais, não é debilidade de biologia, não é debilidade de médico. Nascer prematuro é Deus dizendo: o homem disse uma coisa, mas eu quero que você chegue antes na terra. Minha mãe carregou 8 meses, ele disse: é. E eu te carreguei quanto, varão? Te carreguei 30 anos. Tua mãe ficou só 8. Eu 30 anos contigo nas minhas costas. Ele disse: é verdade. E está na Bíblia. Está na Bíblia, diz que Levi estava nos lombos de Abraão antes de nascer. Diz que Levi deu dízimo a Melquisedeque antes de nascesse. Por quê? Porque Levi seria o ministério sacerdotal. Desde Gênesis até Apocalipse, todos que dão dízimo a Levi. Dos levitas, o ministério sacerdotal que receberia os dízimos. Mas diz que Levi, antes de nascer, nos lombos de Abraão, deu dízimo a Melquisedeque, porque Melquisedeque representava Jesus. E Hebreus diz que o homem que recebe o dízimo na terra representa Jesus que recebe o dízimo no céu. Quem sabia disso diz amém. Está no meu próximo livro agora. Esse que está saindo, Jeová Jiré. Antes de você estar nos lombos do seu pai, antes de você ser um espermatozoide que venceu 4 milhões de outros espermatozoides, antes de você ficar entre 7 a 9 meses no ventre da sua mãe, você estava no coração do Eterno. Você não é descendente simplesmente de um homem, de uma mulher. Você só vive porque aquele que vive criou você. Deixa Deus curar a tua mente. Deixa Deus curar a tua alma. Eu decidi parar de brigar com a minha esposa. Quem não briga com a esposa é louco. Eu decidi parar de brigar com ela. Primeiro, porque eu entendi que o meu adversário é o diabo. Segundo, eu entendi que enquanto eu fico brigando com ela, eu perco tempo de fazer eu e ela feliz. Deixe Deus curar os seus relacionamentos. Deixe Deus curar o seu dia a dia. Deixe Deus curar os seus planos. Deixe Deus curar os seus olhos. Deixe Deus curar os seus ouvidos. Deixe Deus curar as suas palavras. Deixe Deus curar os seus relacionamentos. Entenda. Entenda aquilo que o diabo move céus, terra e inferno. Como céus? A Bíblia diz que ele vai lá no céu acusar você. Entenda o que o diabo move o universo para que você não descubra que você tem dentro de você todo o potencial ou poder de Deus para fazer algo grande. E nós vamos mudar no mínimo as nossas vidas. Diga assim para alguém: ser pequeno não serve para a humanidade. Você precisa ser grande. Você precisa fazer algo grande. Você precisa fazer algo do tamanho do seu Deus. Você precisa fazer algo poderoso para Deus. E eu vou te dar uma das principais chaves agora. Deuteronômio 6:5. Estou lendo o contexto de ontem e do primeiro dia de abril. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Isso é o que o padre traduziu. No hebraico é assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, com todas as tuas propriedades e com todo o teu ser. Base lógica. Na Bíblia, coração e alma é a mesma coisa. Então ele se perdeu na versão porque ele escreveu uma redundância. E não haveria tempo nem espaço para fazer isso. No original hebraico está: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas posses, com todas as tuas finanças e de todo o teu ser. Quando você compreende isso e você vive isso, tudo que você faz, Deus prospera. Quando você entende, muitas pessoas perguntaram: por que que o senhor teve 2 ou 3 caminhonetes e o senhor deu para a igreja? Eu disse: porque eu sou um mordomo, não eram minhas. Eram dele, eu só estava cuidando. Alguns me perguntam: por que que o senhor teve uma casa? Por que que o senhor teve um terreno, uma propriedade, e o Senhor deu para a obra de Deus? Eu disse: porque não eram minha. A Bíblia diz que tudo no céu, na terra e debaixo dela é do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Eu estava só administrando para Ele. Pegue a sua Bíblia, ou o seu caderno, ou o CD, e anote isso. Coloca no original: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas posses e com toda a tua força. Quantos dizem amém? Resultado disso, versículos 10 e 11, filha. O que que acontece quando eu amo a Deus com as minhas posses? Versículo 10 e 11. O que que acontece a Deus quando eu entendo que eu sou mordomo dele? Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento, ou seja, não pode quebrar, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Primeiro, quando você ama a Deus com todas as suas posses, Deus te entrega as cidades. Quantos apóstolos eu tenho aqui? Quantos pastores eu tenho aqui? Quantos sonhadores eu tenho aqui? Você quer conquistar a sua cidade? Quando você ama a Deus com todas as suas posses, Deus te entrega as cidades. Versículo 11. E mais, casas cheias de tudo que é bom. Lá na tua casa tem casa cheia de tudo que é bom? Mais ou menos, disse ali um líder. Mais ou menos. A maioria dos crentes hoje, meus filhos, dá pena, dá dó. Só tem coisa ruim nas casas. É divórcio, é adultério, é marido batendo em mulher, é inversão de bolas, é mulher batendo em marido. Aí é ruim. É tristeza, é angústia, é doença, é câncer, é filho desviado. My God! É só bandidagem. Mas a Bíblia diz que quando você ama a Deus com as suas posses, diz que nas tuas casas, na tua casa, vai estar cheio de tudo que é bom. Levante a mão, repita assim comigo: na minha casa, a partir de hoje, só vai ter plenitude de tudo que é bom. É um direito teu. Ó, e mais, diz que você nem vai ter que se esforçar muito, ó, casas que não encheste. Ou seja, se você encher, a honra é sua. Se Deus encher, é um milagre sobrenatural, a honra é dele. Poços abertos que não abriste, ou seja, empresas que vieram para tua mão. Vinhais e olivais, ó, suco de uva e óleo de oliva. Ô, glória. Que não plantaste, e vai comer até te fartar. Meu Deus, quantos recebem? Levante as duas mãos porque é pesado. Se você está na Bíblia, você vai ver que todos os comandos que eu dou aqui estão na Bíblia. Todos os comandos que eu dou aqui estão na Bíblia. Não sou louco de dizer Satanás, diabo, e fazer algo que não está na Bíblia. Repita comigo: Senhor, a partir de hoje, para vencer os sete inimigos das minhas promessas e dos meus milagres, eu vou te amar de todo o meu coração e com todas as minhas posses. Senhor, a partir de hoje, para ter casa cheia de tudo que é bom, empresas poderosas e comer o melhor da terra, eu serei fiel, primicista, dizimista e ofertante, pois a partir de hoje eu te adorarei com todas as minhas posses. Dê um aplauso grande para Jesus.